Durante fiscalização de rotina na tarde de ontem, por volta de 19 horas, policiais rodoviários federais em serviço no posto de Santa Terezinha de Itaipu lograram êxito em apreender aproximadamente 3.600 comprimidos e ampolas de anabolizantes e medicamentos para impotência sexual contrabandeados do Paraguai. Os anabolizantes e medicamentos trazidos ilegalmente para o país encontravam-se na bagagem de um passageiro do ônibus da empresa Contígio, que tinha como destino Belo Horizonte, Minas Gerais. O proprietário da bagagem, de 24 anos, não deu explicações aos policiais sobre a posse e o destino do material apreendido e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.